potere e se boia. Não sei quem é meu pai, minha mãe era uma prostituta. Sempre ouvi que é fracassar na vida, mas um delinquente do Japão. E com 10 anos, na cabeça tá doendo dragão. Quando vem esse dragão, ele corre. Melhor se esconder, me chame de dragão. Mas quero um moleque pequeno, mas forte demais. E até nos mais velhos, colegiais. Vai criar uma nova era, eu vou governar contigo. Onde você for, eu sigo, você é meu melhor amigo. Éramos crianças que não pensavam no amanhã. O Japão vai ser nosso. Uniforme preto e amarelo, sai da frente a tomar. A gangue mande de toque. Tá pensando que é quem? Eu perdi a noção do perigo. Quer ficar, então vem. Mano, eu vou acabar contigo. Você quer me matar? Avisa que eu tô esperando. Vai ser você e mais quantos? É nova era das gangues do Japão. Agora é guerra, cuidado com o dragão. Pelo amor de Deus, eu dou meu sangue. Eu sou desse jeito do comandante. É nova era das gangues do Japão. Agora é guerra, cuidado com o dragão. Esse dragão, ele corre. Melhor se esconder, me chame de dragão. Derrubo 10 caras em um segundo. Junto a você e sua gangue que eu quebro todo mundo. O Sanai armou uma armadilha batendo no pá na covardia. Mas ninguém sabia que depois da briga o paz faquearia. Eu ouvi o barulho da sirene e a polícia. Mas que não aceito pra querer se entregar. Mas que eu e você não podemos brigar. Se a gente lutar, toma, vai acabar. Manipulações pra guerra ser iniciada. É toma contra Valhalla. Tô sozinho contra 550. Olha o meu tamanho da minha gangue, eu sou maior. Vou ensinar pra sua gangue o que é violência. Eu sou um exército de um homem só. Vocês se desviaram do caminho dos delinquentes. Abusaram da garota e machucaram inocentes. Filho da puta, não vou perdoar nenhum. Se eu trombar vocês de novo, a gente vai matar o puro. É nova era das gangues do Japão.